aquarela, papoulas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. Papoulas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. A rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. Me ligue, meu amor, e descobri que te amo.